poder. Queria vários. Entre eles o poder de acabar com a fome. O poder de acabar com a guerra. O poder de fazer uma criança paralítica andar. Poder para acabar com as drogas. Mas se eu pudesse escolher, queria um especial. Eu queria o poder de acabar com o câncer. Passei em frente à Santa Casa, lembrei da senhora. Por várias vezes aqui tivemos, puxei da memória. Trabalhou até os 15 em troca de comida. Dedicou a sua vida por sua família. Faxineira, dona de casa, muito aguerrida. Criou 4 filhos como se fosse a própria vida. Me lembro do início onde tudo começou. Eu pequeno, pesado, você me carregou. No carrinho feito de caixa, meu pai me levava. Aperto o peito quando lembro da caminhada. Debilitada, cansada, nessa guerra sem fim. Maldita doença que quer te afastar de mim. Lembrei da primeira vez do câncer de mama. De sua voz baixinha, dizendo que me ama. Deu exemplo pra gente, levantou daquela cama. Não se entregou, lutou, venceu o câncer de mama. Mãe, a sua vida é exemplo, te fiz poesia. Quero que outras pessoas não desistam da vida. Dona Teresa Guerreira, obrigado por tudo. Vamos vencer de novo, vamos vencer juntos. Mãe, a sua vida é exemplo, te fiz poesia. Quero que outras pessoas não desistam da vida. Dona Teresa Guerreira, obrigado por tudo. Vamos vencer de novo, vamos vencer juntos. Queria a cura do câncer em um simples comprimido. Que em fração de segundo tudo fosse resolvido. Queria o poder de acabar com as doenças do mundo. Pôr um sorriso no rosto de quem foi quase moribundo. Quase 20 anos depois a luta tá de volta. Desta vez em várias partes do corpo da senhora. 2 anos de luta, a doença se espalha. Mas a luta é a mesma da guerreira sem espada. Se eu pudesse escolher, te escolheria de novo. Como mãe, como amiga, como exemplo pro povo. Não quero fama, eu quero a sua cura. Te ver sorrindo de novo, caminhando pela rua. Prefiro acreditar que posso mudar tudo. Que sou tipo um herói que vem e salva o mundo. Talvez eu seja com essa letra, te fiz poesia. E muito mais do que isto, te fiz exemplo de vida. Mãe, a sua vida é exemplo, te fiz poesia. Quero que outras pessoas não desistam da vida. Dona Teresa Guerreira, obrigado por tudo. Vamos vencer de novo, vamos vencer juntos. Mãe, a sua vida é exemplo, te fiz poesia. Quero que outras pessoas não desistam da vida. Dona Teresa Guerreira, obrigado por tudo. Vamos vencer de novo, vamos vencer juntos.